Então estamos começando hoje à noite, hoje, também amanhã à noite. Hoje vai ser uma palavra em tom de pregação, mas amanhã vai ser mais em tom de ensino, depois de amanhã, igualmente, sábado à noite, nós vamos orar para todos que estão em busca de prosperidade. Amém, irmãos? Mas você vai ver eu ensinando aqui esses dias o que é a prosperidade do ponto de vista da Bíblia. Não é uma prosperidade qualquer. Não é uma prosperidade troca-troca com Deus. Isso não é prosperidade. Nós vamos ensinando hoje, amanhã e sábado. E você vai ver que é possível, sim, ser próspero. E nós vamos avançando nesse conceito como a Escritura Sagrada nos ensina. Vamos falar sobre administrar os nossos bens. Vamos falar sobre ter um coração generoso. Nem poderia ser diferente quando estamos falando de dinheiro, de bens que Deus põe nas nossas mãos. Nem poderia ser diferente se nós não mencionasse a questão da fé e da generosidade. Isso é fundamental quando vamos tratar desse assunto. Vamos lá, irmãos? Vamos lá? Quer aprender a ganhar alguma coisa? Claro que você quer aprender a ganhar, mas eu vou te ensinar uma coisa antes de ganhar. Vai lá. Vamos abrir a palavra lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Veja ali no verso 17 em diante. Marcos 10, 17. Tem um homem, diz aqui a Bíblia que ele era um jovem, provavelmente uns 30 anos de idade, e que ele tinha muitos bens. Ele tinha o que praticamente todo mundo quer ter. E o Senhor Jesus teve uma conversa com ele. Diz ali, 10, 17 de Marcos: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, irmãos, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. E aí, irmãos? Que palavra duríssima foi essa de Jesus. Você sabe que nas linhas gerais foi só para esse homem, um outro, de maneira um tanto indireta, que Jesus disse palavras tão duras nesses termos quando falava de bens e finanças. O Senhor não pediu para todas as pessoas com quem ele se encontrou, ele não pediu que elas largassem todos os seus bens. Mas para esse, o Senhor pediu. Esse homem, aparentemente, parece mesmo que era um homem bom, um homem com uma ética, um homem que não roubava, ele não dava mau testemunho, ele não mentia, honrava pai e mãe, não matava. Quer dizer assim que nas linhas gerais, esse homem era quase irrepreensível. Acho eu que esse homem seria aceito como membro de qualquer igreja. Porque quando ele se aproximou de Jesus, diz a Bíblia que ele veio correndo. E ele se ajoelhou. Eu nunca vi ninguém chegar aqui nessa igreja ainda correndo e ajoelhado. Eu nunca vi ninguém. Esse homem, se não mata, não rouba, e eticamente um homem de excelente conduta. Todas as igrejas valorizam isso e realmente tem que valorizar. As igrejas, algumas delas também valorizam o que esse homem tinha. Ele deveria ter um dízimo muito grande. Mas esse homem, para ser discípulo de Jesus, Jesus não o recebeu porque ele era um homem bom e nem porque era um homem rico. Jesus tinha que tratar, primeiramente, antes de torná-lo um discípulo seu, tinha que tratar de uma falha, posso até dizer assim, de um espírito maligno que dominava aquele homem. Era a avareza. Um homem bom pode ser simultaneamente avarento? Sim. Avarento significa alguém que é apegado ao dinheiro. Alguém que, como dizemos no popular, não come um ovo para não jogar a casca fora. Essa pessoa era avarenta. Ainda que obediente aos mandamentos, carregava dentro de si um pecado que o impedia de ser discípulo. Ele era apegado aos seus bens, ao seu patrimônio, ao seu dinheiro. Você percebe que para ser discípulo de Jesus, é necessário se desfazer de todos os nossos ídolos. Mas esse ídolo aqui não estava na parede, nem na estante da casa do homem rico. Esse era um ídolo que estava dentro e ninguém, no geral, o via. Por isso disse eu aqui há pouco, acho que esse homem seria muito bem aceito, talvez recebido nas igrejas com honrarias, dariam-lhe o primeiro lugar. Tiago disse lá na sua carta, irmãos, não é isso, não é bom o que vocês fazem. Porque quando chega um homem rico na igreja com anéis nos dedos, irmãos, vocês dão o primeiro lugar para ele lá na frente. E o irmãozinho pobre fica lá no fundo, se sobrar lugar. Está na Bíblia. Por que isso está na Bíblia? Porque tinha gente fazendo isso na casa de Deus, lá no início já. De querer atrair os ricos. De repente, facilitar que os ricos venham. Eu tenho dito, eu quero, irmãos, e eu tenho orado que Deus mande muitos ricos para essa igreja. Mas ao mesmo tempo, Deus mande os pobres. Porque essa é uma igreja para todos. Deus mande as pessoas intelectuais. Mas Deus mande os ignorantes para cá. Deus mande irmãos que têm excelentes residências, trabalhos, excelentes automóveis, mas que Deus mande para cá os irmãozinhos que vêm de a pé, vêm de trem, vêm de bicicleta. Porque essa é uma igreja para todos, irmãos. E eu quero que todos vocês prosperem. Todos vocês cresçam em conhecer a Deus. E todos vocês cresçam nas finanças. Porque dinheiro na nossa mão, irmãos. Ah, Deus, bota dinheiro na minha mão. Porque eu quero ajudar muito na tua obra. Ah, quando o seu coração começa a se inclinar para esse lado. Dinheiro, Senhor, põe bens, põe sucesso, põe prosperidade na minha vida, Senhor. Ah, Senhor, eu vou ajudar na tua obra. Isso aqui não é promessa. Isso é compromisso com Deus, irmãos. Esse jovem, um homem bem sucedido, mas ele era avarento. A prova foi que quando Jesus fez essa exigência, ele saiu triste, foi embora amargurado com Jesus. Foi chateado, sei lá, ele deve ter falado para muita gente. Por que que Jesus exigiu só de mim? Pedro diz dali um pouco, ah, Senhor, nós deixamos tudo. É um tudo assim, genérico. Porque você lembra que Jesus foi na casa de Pedro, então Pedro tinha casa. Pedro tinha sogra, tinha esposa, devia ter filhos. Então, o que que quer dizer esse deixar tudo? Porque dinheiro, ocupando um lugar errado no seu coração, não vai permitir você ser um discípulo de Jesus. Você até pode estar na igreja, mas está sem salvação. Pastor, isso é muito duro dizer, pode afugentar algum irmão? Irmão, se alguém ficar escandalizado com o que eu estou falando hoje, eu ainda estou pegando muitíssimo mais leve do que Jesus. Vocês às vezes não luta? Não luta com a avareza? No sentido, parece que quer as coisas para ti, para ti, para ti, para ti. Você não luta com a avareza? Você não luta com medo? Ah, mas se eu for muito generoso, vou perder tudo. Você não luta com esses sentimentos? Acho que luta. Eu quero dizer que eu luto. Tem um espírito maligno que amanhã à noite eu vou falar dele. E vamos repreendê-lo. Que Jesus chamou de Mamom. Era o demônio que regia a questão financeira e as riquezas. Esse espírito maligno, você precisa lutar contra ele todos os dias. Todos os dias. Digamos que alguém de vocês está muito bem sucedido no seu trabalho. E você tem um dízimo de R$1.500. Ou, uma vez uma pessoa me disse, era exatamente esse o dízimo dele. E ele me disse, pastor, eu não entrego o dízimo na casa de Deus, porque o meu dízimo é muito alto. Eu digo, Deus, me dá um dízimo alto, que ele é todo teu. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Você quer ter um dízimo de 1.500? É porque você está ganhando 15. Oh, esse negócio está ficando bom. Mas de alguém chega, isso é um espírito de avareza. De querer se proteger, irmãos. Eu vou dizer hoje, devo dizer amanhã e devo dizer sábado. Aquilo que é de Deus, que você não entrega para Deus, não vai ficar também na tua mão. Vamos lá de novo? Aquilo que é de Deus, que você não entrega para Deus, não vai ficar na tua mão. Não pense que você sabe mais que Deus ou que a palavra de Deus não é a verdade. Pois, esse bom homem, de excelente conduta e ética, esse homem, ele tinha algo maior no coração dele. Ele tinha algo maior do que Jesus. Ele tinha algo maior do que o reino de Deus. Ele tinha algo maior do que a eternidade. E você sabe o que era esse algo maior. Eram as riquezas dele. Mestre, tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Um jovem excelente. Um adulto excelente. Lá em Mateus, no texto paralelo a esse, o jovem perguntou para Jesus, depois de dizer, já tenho feito tudo, que me falta ainda, Senhor? Só Mateus registra isso. E Jesus, olhando bem nos olhos deste homem, o amou e disse, uma coisa só te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ser discípulo de Jesus, irmãos, é entregar para o Senhor o comando todo da nossa vida. Todo. Pode ser que tu não tenha problema em gerenciar dinheiro. Pode ser que tu não tenhas problema com avareza. Que tu não idolatra dinheiro. Graças a Deus se já vencestes isso. Mas Jesus falou que tem outros empecilhos para você ser discípulo. Pode ser que tenha uma situação de família. Irmão, irmã, pai, mãe, filhos. Que você colocou eles mais alto do que Jesus no teu coração. Não é dinheiro, é uma pessoa. Está no mesmo nível que o Senhor está mencionando aqui nessa palavra. Calcule o preço. É o que o Senhor está dizendo para esse homem. Veja. Quanto custa me seguir? Você sabia que se você não entrega o dízimo para o Senhor, você está deixando de ser abençoado. Você está deixando. Um dia, uma pessoa se converteu numa outra igreja. Ela era de uma igreja assim, de perfil mais tradicional, que não ensinava sobre dízimos. Se converteu num outro ministério que ensinava sobre dízimo. Começou a ser dizimista, ao mesmo tempo ser responsável com as suas finanças. E essa pessoa um dia procurou o antigo pastor, que nunca lhe tinha ensinado sobre dízimo. E disse, pastor, eu tenho uma reclamação a fazer. Eu estou no outro ministério, mas eu vim aqui. É uma reclamação e ao mesmo tempo uma sugestão. A reclamação é que o Senhor nunca me ensinou a ser dizimista. Eu estou sendo tão abençoado. Eu perdi muitos anos de ser abençoado porque não fui ensinado. Deus não precisa de dinheiro. Você já ouviu algum pastor dizer isso por aí? Se ouviu, são poucos. Deus não precisa de dinheiro. Quem somos nós para dizer que Deus precisa de dinheiro, né? Mas a obra de Deus precisa. A obra de Deus precisa, você sabe. Dinheiro na Bíblia é comparado a um ídolo. O ídolo sempre quer ocupar o teu coração. O ídolo quer tomar o lugar de Deus. E se ele toma o lugar de Deus, você é idólatra. Você quebrou o primeiro mandamento que diz, eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses além de mim. Pastor, como é que eu sei que eu posso estar avarento ou ser avarento? Se você segura o que é de Deus para ti, é um sinal de avareza. Se você retém o que é do Senhor. Mas pastor, tu diz isso porque tu não está apertado financeiramente igual a eu. Vocês não sabem do meu aperto? Como é que você diz isso? Eu não sei das tuas contas e provavelmente tu não sabe das minhas. Não é uma questão de contas. É uma questão de obediência. Sirva a Deus com fidelidade. E Deus diz que Ele vai abrir as janelas do céu para você. Deus disse, só nesse assunto de dinheiro, só nesse, na Bíblia diz que é para nós pormos Deus à prova, o único assunto. Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Provai-me nisso. Pode pôr Deus à prova. Deus não se incomoda. E Ele vai te responder. Ele vai revelar que Ele comanda também essa área. Quando a gente, é claro, entrega a Ele. O jovem rico, ele vai embora triste. Então ele vai embora sem experimentar algo que Deus queria dar para ele. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Você tem experimentado na sua vida suprimento de Deus nessa área financeira? Tem experimentado? Pode balançar a cabeça. Tem ou não tem? Com que frequência? Seguidamente? Continue. Ah, pastor, eu não experimento essas coisas. Tu fala aí na igreja. Se não experimenta, é porque ainda não deu um passo que tem que ser dado. Quando eu falo de finanças, e o Senhor fala aqui na palavra, nós estamos falando de fé. Você sabia? Nós estamos falando de fé. Porque quando nós estamos com o bolso cheio, ou uma conta boa no banco, bem empregados, uma série de coisas que te dá, a gente se sente mais tranquilo. Então a nossa tranquilidade vem do dinheiro. Hã? Se a nossa tranquilidade vem do dinheiro, temos um sério problema. É bom ter as contas estabilizadas, até sobrando, é ótimo. Mas não podia ser esse o motivo da tua tranquilidade. A tua tranquilidade tem que vir de Deus. Da tua confiança, até em tempos de crise, da tua confiança que vem do Senhor. Tem uma pessoa que me disse um dia, pastor, depois do dia 20 eu fico nervoso. Eu chuto todo mundo lá em casa. Literalmente chuta. Então, essa pessoa tem um Deus até o dia 15, até o dia 20, e depois é governado por outro Deus. Aprende a confiar. Nós, crentes, eu acho que somos as pessoas que mais trabalhamos. Pelo menos é para ser. E, ao mesmo tempo, somos as pessoas que mais confiamos em Deus. Teve um homem de Deus que viveu 500 anos atrás. E ele dizia assim, trabalhe como se tudo dependesse de ti. E ore como se tudo dependesse de Deus. Vou repetir. Trabalhe como se tudo dependesse de ti. E ore como se tudo dependesse de Deus. É uma boa fórmula. É uma boa fórmula ao mesmo tempo. Tu te esforça. Mas tu não confia no teu braço. Esse jovem rico, ele confiou na riqueza. Depois Jesus explicou um pouco adiante, né? Que é muito difícil um rico entrar no céu. E irmãos, acho que a gente podia ampliar essa palavra. E aí Jesus explicou, é muito difícil os que confiam em riquezas entrar no céu. É muito difícil. Agora, pode ser uma pessoa pobre, pobre, pobre mesmo, que confia naquilo que tem. Pobre de passar fome, mas ela acredita que o seu pouco dinheiro e o seu muito esforço é o que sustenta a vida dela. Errado. E aí, ricos e pobres estão errados. Não é uma questão, irmãos, externa. todo esse assunto que nós estamos falando hoje, amanhã e depois da manhã, é uma questão interna. Você pode ter pouco dinheiro, 100 reais lá na caderneta de poupança, e dizer, isso aqui é a minha segurança. Ah, tu vai te segurar em 100 reais? Não, né? Mas também pode ser que alguém que não está aqui tenha uma poupança, uma super aplicação de alguns milhões de reais. Não está aqui essa pessoa, né? Se tiver, levanta e dá glória a Deus. E seja generoso. Hein? Mas pode você ter milhões. Amém. Foi trabalhando. E aí, então, estou seguro para a minha vida inteira. Não confia nisso. Não confia nisso. Ídolos sempre te deixarão na mão. Ou deuses sempre te deixarão desamparado. Na hora que tu mais precisa, ele não entra em ação. Porque ele tem boca e não fala. Ele tem pés e não anda, tem olhos e não vê. Tem mãos e não apalpa, diz o Salmo 115. Não confie. Por que que Deus exige exclusividade? Deus não compartilha ter outros deuses paralelo a Ele, lembra? E o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses. Deus está dizendo, eu exijo adoração exclusiva. Às vezes a gente fala muito daquela idolatria que eu chamo de grosseira. Idolatria vulgar, de beijar santo em parede, aquelas coisas, até tem músicas do interior aí que fala, né? Olha, essa idolatria não ataca evangélico. Mas um ídolo que às vezes tem oncinha pintada nele, tem peixe pintado nele, já entenderam? Já? Tem arara pintado nele. Tem mais uns bichinhos, né? Pintado nele. E tem alguns que idolatram uma cédula do outro país, que tem uma série de símbolos da maçonaria pintada nele. Não sei se vocês já viram. Né? Irmãos, nossa confiança está no Senhor. Nossa confiança está no Senhor. O apóstolo Paulo dizia, tanto sei estar humilhado, quanto sei ser honrado. Eu tenho experiência de todas as coisas. Tenho experiência de fartura e tenho experiência de escassez. E aí ele diz o famoso versículo nesse contexto, tudo posso naquele que me fortalece. Deus me fortalece quando eu estou sem um centavo no bolso. E Deus me fortalece quando tenho 1.000 reais no bolso. Tá bom, né? Pro dia a dia, assim, 1.000 no bolso. Tu até distribui em alguns bolsos, que se porventura for assaltado, tira só de um bolso. Tem um conhecido meu que bota o dinheiro dentro do sapato. E ele tá seguido por aqui. Mas eu não vou entregar ele, tá? Ele bota o dinheiro dentro do sapato. Pois pobre quem vai usar aquele dinheiro, né? Sapato velho, não é sapato novo, não. Pois esse homem vai embora, esse jovem rico vai embora, ele vai sem o Senhor. Esse homem é tão pobre que só tem dinheiro. As pessoas, por incrível que pareça, acho que as mais infelizes, se desse para medir o grau de infelicidade que eu conheci, foram pessoas que tinham muito, muito, muito dinheiro. Parece uma contradição, né? Eu não estou pregando aqui pobreza, eu quero que todos vocês sejam ricos, irmãos. Mas ricos também para com a obra de Deus. Eu quero que todos vocês ganhem muito. Eu não sou pregador da miséria. Mas eu sou o pregador da fidelidade com Deus. ser fiel no pouco, ser fiel no muito, ser fiel na escassez, quando a tua oferta na escassez é uma oferta de sacrifício, aquilo te custou muito. E ser fiel na fartura, na abundância, quando você pode dar uma oferta, isso não causa nada nas tuas contas. Você ser generoso com alguém, uma generosidade que pode te custar muito, e uma generosidade que ainda que seja grande, não pesou nas tuas contas, porque você tem bastante. Irmãos, esse homem aqui da Bíblia perdeu tudo, porque ele resolveu ficar com o coração e no coração um ídolo. Nós vamos falando mais nesses dias. Eu não vou motivar vocês jamais a ser idólatras. Não vou motivar você também a resolver os teus problemas. E cada um por si e Deus por todos. Isso não. Eu vou motivar você a crescer, a trabalhar, a orar, a prosperar. Mas dizer, Deus, me dá um coração sempre em que o Senhor é o único e é o primeiro. O único e o primeiro. Um coração fiel a Ti, Senhor. Eu tenho visto muito milagre nessa área de bens, de finanças. Coisas pequenas que eu chamo também de milagres. Milagre não é só coisas estrondosas. Tenho experimentado milagres de Deus nos primeiros anos da minha fé, quando eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel onde eu morava. E me ajoelhava do lado da cama e ficava orando de 11 da noite a 1 da manhã. E não foi nenhuma nem duas vezes. O dia de pagar o aluguel era o dia seguinte. E alguém batia na porta e dizia, eu tenho uma oferta para dar. E não sei por que, Paulo, Deus me mandou aqui para trazer para ti. Eu digo, eu sei por quê, dá para cá, que amanhã tem que pagar o aluguel. Eu sei por quê. Isso já fazem 20 e tantos anos essa experiência. Acho que amanhã eu vou contar uma experiência que eu tive, sexta, sábado e segunda-feira, agora. Eu tenho experiência antiga e tenho experiência de agora, tenho fresquinha. Senão a gente só conta história de antigamente, tá? E antigamente Deus fazia, hoje não faz mais nada na tua vida. Que nem curas. Ah, Deus fez cura lá no passado, tem que fazer hoje. E continuar fazendo é um sinal que Ele está entre nós. O problema, irmãos, não é quanto dinheiro as pessoas têm. O problema é quando o dinheiro as tem. Se você vai ver na Bíblia, Abraão foi um homem rico. Noé foi um homem muito rico para construir um navio de mais ou menos 150 metros de comprimento. Tem que ser um homem rico para fazer uma obra dessa. Talvez você nunca pensou que não era rico, mas era. Tu tem Isaac, que era um homem rico. Tem Jacó, se tornou um homem riquíssimo. Mas todos esses homens, Deus era o primeiro na vida deles. Zaqueu é o oposto do jovem rico, você lembra? O jovem rico, nessa conversa com Jesus, sai chateado, sai brabo, murmurando, xingando, sei lá tudo o que dizendo. Zaqueu convidou Jesus para almoçar, e a Bíblia não registra o que foi falado, só registra o resultado da conversa. No final da conversa, Zaqueu disse, Senhor, resolvo dar aos pobres o que eu tenho, e metade dos meus bens vai aos pobres, e a outra metade, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu logrei os outros em negócios. Quando falamos de dinheiro na igreja, estamos falando também de ganhar o dinheiro retamente. Se porventura alguém está ganhando dinheiro ilegal, com falcatrua, com mentira, com roubo, tu tem que te converter. Tem que te converter primeiro. Nem traz esse dinheiro para não contaminar aqui a casa do Senhor. Não traz para cá, tá? Você já viu o pastor rejeitando dinheiro? Pode dizer a verdade, ultimamente tem visto? Dinheiro sujo nós estamos rejeitando. Não traz. Porque tu vai iludir a ti mesmo. Ah, Deus aceita a minha oferta. Eu ganho me enganando e Deus aceita. Não, Deus não aceita. Pode ser que tenha igrejas que aceite. Eu sei o que eu estou falando. E acho que vocês sabem também. Ganhe reto. Do suor do teu rosto, diz a palavra de Deus. Assim nós trabalhamos. Seja sim um dizimista. Ah, então pastor, eu entrego o dízimo, está tudo resolvido. Não, senhor. Tudo que tu tem é de Deus. Deus te pede só para testar todo mês ou toda a entrada financeira. Deus pede só para testar o teu coração. Porque ele, eu já disse, ele não precisa de dinheiro. Por que que a gente tem que fazer isso sempre? Para constantemente matar dentro de nós a avareza. Toda vez que você entrega algo na obra de Deus, você está vencendo a avareza. Você está vencendo aquele espírito maligno que Jesus chamou de mamon. Você está vencendo. Toda vez que você é mesquinho e seguro que é de Deus, cresce aquele espírito maligno no teu coração. No próximo mês é mais difícil. Você sabia? É mais difícil entregar. O jovem rico não conseguiu. Zaqueu conseguiu. Não deixa o dinheiro te governar. Não trabalhe também só por dinheiro. Trabalhe sim para preencher as suas necessidades. Mas uma parte do teu esforço tem que ser para Deus. Afinal, você só trabalha porque Deus permite. Você só tem saúde, tem inteligência para se esforçar, para fazer bons negócios, porque Deus permite. Quanto mais você consagra as coisas para Deus, mais Deus vai operar na tua vida. Senhor, nós deixamos tudo, disse o Pedro. E Jesus disse, vocês vão ganhar 100 vezes mais. 100 vezes mais. Irmãos, o Senhor nunca se enganou no que disse. Nem mentiu, nem errou. Você vai melhorar de vida. Vai. Ah, pastor, se eu entrego o dízimo e as primícias, se eu entrego isso para o Senhor, então eu vou prosperar o natural? Não. Como não? Porque tu tem que gerenciar. O dízimo é a parte divina, é parte de Deus. Vamos dizer que o 90% Deus deixou para você gerenciar. Se você não gerenciar, se não fizer o lado humano corretamente, você vai falir, embora dando dízimo. Dízimo não é uma coisa mágica que arruma finanças. Dízimo é para matar a avareza, uma das coisas que eu estou dizendo hoje à noite. Matar não, porque a maldita não morre nunca. Você já matou a avareza? Eu ainda não consegui. Se alguém já matou, a maligna me ensina. Eu queria matar de uma vez por todas. Porque toda vez que vem dinheiro na nossa mão, aquele espírito se levanta e diz, retenha, segure para ti. E aí você conhece a palavra de Deus e você tem que escolher entre ouvir aquela voz maligna ou ouvir o Senhor. Ouça o Senhor, sempre. Porque Deus sempre tem razão. Deus sempre tem razão. Amém, irmãos? Hoje, então, foi mais a pregação. Amanhã vai ser mais seminário. Eu queria que você meditasse, agora mesmo sentado, com seus olhos fechados, para nada te distrair. Não importa o quanto você tem no bolso ou guardado, se você mora numa casa bonita ou casa simples, um automóvel caro ou bem baratinho, isso não tem nada a ver, irmãos. O que Deus está interessado é ser o primeiro na tua vida. Ele está interessado em ser o único da tua vida. E Ele exige exclusividade. Nós estamos ainda que falando de dinheiro. No fundo, no fundo, estamos falando para o lado que o nosso coração se inclina. Se confiamos em coisas, ou se confiamos no Senhor. É disso que estamos falando hoje à noite. Escolha confiar no Senhor. Escolha isso para a sua vida. Se você foi vencido, derrotado pela avareza, chame Jesus para te ajudar. Ele te ama. Diz aqui na palavra do Senhor, que o Senhor olhou bem nos olhos do jovem rico. Foi um olhar de amor. Deixa o Senhor olhar bem dentro do teu coração. Não te entregue ao amor a coisas. Não levante ídolos no seu coração. Não, não faz isso. Isso vai acabar mal. Se você sonega as coisas de Deus, esse espírito maligno diz que você vai prosperar roubando a Deus. Isso não existe, isso é mentira do maligno. O que é de Deus, e se você não entregou, também não vai ficar contigo. Isso vai embora. Pai amado, nessa noite nós te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra que é de uma exigência tremenda, Senhor. Que não admite nenhum ídolo paralelo. Nenhum ídolo que venha concorrer com a tua exclusividade em nossa vida. Eu quero te pedir, Deus, por todos nós, porque todos nós temos que lutar contra a avareza, todos nós temos que lutar contra a velha natureza que quer confiar, seja numa casa, num carro, em bens, e às vezes até confiar em pessoas, no sentido que elas são o nosso socorro. Muito bem dizia o Salmo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É do alto que vem o nosso socorro, Senhor. Ajuda-nos a trabalhar, Senhor. Ajuda-nos a nos planejar. Ajuda-nos, depois de ter o recurso na mão, como no Antigo Testamento as pessoas tinham a colheita na mão, a primeira porção era levar na tua casa. Seja assim, Senhor. Perdoa-nos, mas ao mesmo tempo restaura-nos, ó Deus. Restaura nossa fé. Você pode pedir isso para Deus? Restaura minha fé. Que o meu provedor é o Senhor. E que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É Ele que me faz repousar em pastos verdejantes e Ele que me leva para as águas tranquilas, águas calmas. É o Senhor que refrigera minha alma. E diz no mesmo Salmo ainda, que o Senhor vai preparar uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor vai me preparar abundância e todos verão. Inclusive aqueles que não simpatizam com o Senhor e conosco. E a Tua bondade, a Tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, Senhor. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Seja assim para todos nós, Pai. Nada vai nos faltar. Nada. Absolutamente. No nome de Jesus. Amém.